Until Zero, after departure runway 10 left turn, moment departure, landing transition and climb initially to 2,000 feet. Okay, we're going to do the Momo departure and maintain 2,000 feet on departure. Control 30, stand by. Okay, so we'll stop our climb at 20 flight level at 2,000 feet until we're cleared higher. Solo Salvador, é o San Mike Yankee Golf na posição 9 do Pátio Puno. Yankee Golf, prossiga. Yankee Golf na posição 9 do Pátio 1, solicitando utilização de reboque para a posição 1 Lima do Pátio 3. Yankee Golf, seja mais para o início do reboque. É para aguardar, é isso? Afirma, abaixo para o início do reboque. Tá ok, estamos aguardando. Aí, Yankee Golf, está autorizado o início do reboque? Rebaixo para o ingresso no pátio 3. Ok, apostaremos. Muito obrigado, estamos iniciando o reboque. Localizador 2713. Torre 18.95. 95, obrigado. Salvador, bom dia. Dan 3520, sente a informação Bravo, cruzou o SSI. Pro de Duna, descendo para 2.000 pés em restrições, o ajuste no... Espera, sua transmissão está sendo entregada. levantada, bloqueou, desce ao 2 mil pés na frente do ar, confirma? Firmo. O ajuste? O ajuste no 09. 1-0-9 na proedidora, 3-5-2-0. T713, no solo aos 1-1, livre à direita, 1-2-1, decimal 1. Direita, 1-2-1-1, abraço. Solo Azul 2793, livrando a sua escolha. Azul 2793, taxi via Alfa, Kilo 43, a posição indicada é 3 Lima. Alfa Kilo 43 para 3 Lima, 2793. Bird ground, American 230. American 230, go ahead. Yeah, just to like to clarify our departure clearance for the MoMA departure, did you restrict this to an altitude of 2,000? Do you want us to comply with the altitudes as per the SID? Ground, American 230. American 230, your final flight level is 340. After departure, you maintain heading to 2,000 feet, then you climb it according to the Salvador approach clearance. Okay, American 230, thank you. Ground American 230, could you confirm 350 is the final altitude or is it 340? 340. Okay, thank you very much. Salvador, Alta Mike Yankee Golf, informa que estamos entrando aqui no Pátio 3, vibrando o Pátio 1, ok? Yankee Golf, ciência, você recebeu o nave da Sun ingressando, parqueando agora no Pátio 3. Ok, estamos no visual dele, obrigado. Zulu 3520. Seguinte, a torre 28. Pode confirmar a frequência da torre, 18, decimal 95. 895, obrigado. Down America 230 is ready for pushback at engine start gate 11. Service pushing the side, call for taxi, American 230. Push, call for taxi, America 230. Bom dia, 3520, passando o marcador, baixando o trabalho. 3520, TN para pouso, pistola 0, vento 180 graus com 99. Pouso autorizado, 3520. 2774. Controle Salvador, o Azul 2774. 2774, a identificação para a chegada na área autorizada por hoje, Duna, descendo para o 050. Se dispor o 050, eu vou a Duna, o Azul 2774. 2774, livre das restrições do Solo Salvador, Elton, Mike, Yankee Golf, informa o serve no reporte posição Lima do Pátio 3. Muitíssimo obrigado e um bom dia. Bom dia, Yankee Golf. Solo, bom dia, 3520 de Bruno, se escuta. 3520, bom dia. Táxi via Alfa, chegando em São Juliette. Alfa, mantendo São Juliette, 3520. Salvador, boa noite, 3170, informação Bravo. Pesado, a descida para mim, 050, Proed TAP. Proed? TAP. E TAP descendo para o nível? 050, Proed TAP, redução para 2509, então 3170. 259, TAP 050. Juliette, portão 03. 03, 3520. Grand American 230 taxi. American 230 taxi approved by an apron in India at holding point call tower 118 at 195 at cemetery 1019. 1019 apron to India 1.195 for Tower American 230. Salvador, azul 274959. Bom dia. Ilhéus em 1140 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, perfil da subida coral. Diego Alcumia 77. 5060 transponder, controle 120 decimal 8. Salmarado, localizador, o azul 2774. 060-1208, azul 2-4-9-5-9. Azul 4-9-5-9, para o posicionamento. Sempre grato. Target 230, holding short runway 10, ready for departure. Clear to line up and take off runway 10, wind 170 degrees, 11 knots. American 230. American 230, clear. So line up and take off runway 10. Estabilizado, Azul 2774. Preenche a torre 18.95. 18.95 é a torre, Azul 2774. Torre, salvador, boa noite, Azul 2774. Boa noite, 2774. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Sim, 230, burn at 34, contact the approach 120, decimal 8. 230, decimal 8, American, 230, good night. Departure, American 230 is off of Salvador, passing 1,500 for on the Momo departure. American line 230, ready to contact on flight climb to level 340, Momo departure, many transition. 340, continue on departure, minimum digit transition. Então 3170, desça para 2 no pé, 1 centímetro, 109, livre da restrição vertical e de velocidade, posição estável, reporte estabilizado. Livre das restrições, desce para 2000, reportar estabilizado 3170. 774 da Azul, no solo 37, livre à direita, solo no 211. Direita 211, Azul 774. Boa noite, táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 5 Lima. Alfa Kilo, parte 3, 5 Lima, é posição 11-274. Localizador 31170. Então 31170, chamador a torre 118, decimal 9. 1895, boa noite. American Airlines 230, contact now hit center 125.45, if unable 126.85 and have a nice flight. Okay, 125.45, American 230, good night. 31170, passou, travou e se acerra. Bom dia, 3170, de pouso no 0, vento no 80 graus com áudio 9. Pouso autorizado, 3170. Juno 70, no solo os 45, livra direita, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Solo 3170. Bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, Serra, bom dia, prossiga. Solicitar autorização de rebote da remota 14 para o Fiat número 09, já contactado com a Embraer. Mais para o início do reboque, mais em outra Serra. Aguarde, tem uma aeronave que vai ingressar no 07. Informação, charge de autorização, João Pessoa. 3520, para João Pessoa, nível 370 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Pucajamo-Caju, após Zaracaju voa DCT. 5123, transponder, controle 120.8. Margarita, saída? Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju. Autorizado 370, todo mundo 7. 5123 ao transpondo, 208 é o controle, está 3520. 3520 correto, para o posicionamento. Jamo, né? Aí que eu estou autorizado o início do reboque, reporte ao término. Positivo, graças a Deus. Prossiga. Só confirmando, Capuca, Jamo, Jamo direto Aracaju, é isso? Sim, eu faço Jamo o Aracaju, eu faço Aracaju direto João Pessoa. Ah, sim, mas então não faço encontro, então. Negativo. Muito obrigado. Solo Mike, Hotel Sierra, parte da posição 009. Bom dia.